Proposição. As armas e os barões assinalados, etc. Invocação. E vós, tais e de minhas, etc. Dedicatória e narração. Epopeia narrativa em verso, etc. Luís de Camões, 1524, ponto de interrogação, 1580. Morre 1 de junho de 1580. Pobre e esquisito todo. Sendo o seu enterro feito às expensas de uma instituição de beneficência, a Companhia dos Cortesãos. Salvou a sobra com o braço no ar, 10 cantos, verso decassílabo, clássico ou heróico em estrofostâncias, 8 versos cada. O Herói dos Lusíadas é... O povo português. Ocidental para a Lusitana, cinética. Baco, contra. Vênus, Júpiter e Marte, a favor. A nossa epopeia superior, porque... A Europa domina o mundo. O Renascimento é nada do que é humano e é estranho. Isto sabia o Carlos com segurança. O resto logo se via. Era questão de ir deitando o olho à direita e à esquerda. Quiçá mais além ainda. Inventar a medida. Não é o homem a medida todas as coisas? A verdade é que o tempo não dera para mais. Que dara-se na véspera com um olho no Hollywood e outro no resumo de Camões. Ouvir a mãe a resingar antes de adormecer na sesta que apostrava sempre depois das notícias nacionais. Devias o Carlos percebera que podia enfim dedicar-se por inteiro ao filme. Agora, aprecia o mapa da sala e avalia os pontos de apoio. A Lídia não está. O Flávio, à direita, só muito dificilmente terá alguma utilidade. O Ilia está longe demais e o Idalino não é de fiar. Acompanhando com o olhar da professora, que fecha a porta da sala, o Carlos encomenda-se, sem mesmo sabê-lo, à inspiração das tágides e à boa vontade de Júpiter. A doutora Formosa, por sua vez, dera o capricho de inovar. Em vez de propor aos alunos as cinédicos do costume e as fatais para os epopeias, abalançara-se, porque os achara iminentemente preparados, iminentemente motivados, a dar-lhes alistâncias que não conheciam de antemão e a pedir-lhes... Que identificassem. Que transcrevessem. Que descrevessem. Que caracterizassem. Que justificassem. Que avaliassem. E que todas estas aptidões e atividades se exercessem sobre a matéria do canto oitavo, que não fazia manifestamente parte do programa. O delegado de grupo torcera um pouco o nariz. Era um bom funcionário. Bem falante. Ferrenho da clareza dos objetivos. Cognitivos, afetivos e mais além. Ideólogo apertado das estratégias de operacionalização, prestigiado pelas atas minuciosas de que ninguém poderia reclamar. Carlos correu os olhos pelo texto. Fora a primeira óbvia literação. Vagabundo vais passando a vida. E a prosopopeia ou onomatopeia ou lá o que era do 2.1. Sobre pouco mais ousaria dizer que tinha a certeza. A seu lado, o Flávio riu-se a mastigar uma frase. E o Carlos, sôfrego, olhou para o texto na esperança de encontrar a graça. À janela, mostrou-se a cabeçorra do Ricardo, de nariz colado às grades, curioso. A doutora Formosa sorriu, serena, e acenou. Ele esticou-lhe o dedo médio e fugiu a correr. Estava calor para maio. O Carlos conformou-se, baixou os olhos à estância. Mas aqueles avares catuais, que o gentil e que o povo governavam, induzidos de agentes infernais, o português despacho dilatavam, mas o Gama, que não pretende mais, de tudo quanto os mouros ordenavam, que levara seu rei um sinal certo, do mundo que deixava descoberto, nisto trabalha só. O Carlos relê e passa à frente. Percebe que há ali coisa entre os mouros e o Gama, e procura o léxico que Formosa teve o cuidado de anexar à prova. Ela já nadava em águas bem turvas. Era melhor não abusar. Quanto a Carlos, resta-lhe informar-se sobre estes catuais. Que será gentílico? Quem são agentes infernais? Que ele suspeita tenham a ver com gentílico povo? Qual é o significado de despacho? O que seria aquela cena do dilatar? O que está ali a fazer aquele ordenavam? Levar a seu rei um sinal certo. E daí para a frente acha claro. O Gama quer voltar a Portugal a dizer ao rei Dom Manuel que encontrou a Índia. Inspirou. E de caneta em riste, confirmou que a Nete continuava debruçada sobre o teste. A cortina de cabelo vermelho varrendo a folha para cá e para lá. Porque delatavam os mouros o português de despacho? Porque, escreveu o Carlos. Porque os portugueses. E separou. Porque. E ficou na dúvida. Porque. Resolveu juntá-los de novo. Soava melhor. Depois fez um tracinho vertical todo trêmulo, a romper a ligação, e esperou em Deus que a professora percebesse que ela ao menos hesitara. O Carlos estava muito treinado nas psiques dos professores. Sabia como eles eram sensíveis aos processos, identificar, reconhecer, analisar, sintetizar, criticar, avaliar, refletir e que, à falta de saber de facto responder, o melhor era estar sossegado, mostrar-se empenhado, esforçar-se para manter os olhos abertos e revelar-se participativo, nem que fosse pela neutralidade. Em casa, na escola, o Carlos sabia que o que mais contava para os outros era o seu assentimento. Para a mãe havia coisas importantes e coisas sem qualquer importância. Estas mudavam bastante ao longo do tempo. Era capaz de dizer sábado por cima da pizza do almoço. A única coisa importante é a nossa dignidade como nação. E domingo, no barulho do centro comercial, à mesa coletiva de café, comendo o donut, o Carlos ouvia dizer que a única coisa que conta neste mundo é o dinheiro. Eiro! Dizia o pai. E se irritava Carlos, porque embora quieto e calado, reservado e secreto, era o tipo de informação que lhe fazia falta e gostava de reunir. Às vezes, tomava a atenção por baixo da impassibilidade dos fins de semana, mas já percebera que não valia muito a pena. Dali só vinham generalidades cambiantes, nervosas, que pareciam mero fruto de um sentimento de ameaça. Se chava Janete, a amiga da mãe que trabalhava nos Correios, afirmava-se que sem saúde é que não se ia lá. E a mãe tinha um olhar vago, duvidoso, porque saúde era coisa que nunca havia. Nem a sua Oda ao Outono conseguira acabar a tempo de ser publicada no Diário do Cávado. Uma dor na barriga da perna passava a ser a única coisa que importava. Depois vinha a crise de vesícula. Suspendiam-se as rimas até ver. Permanecia a língua portuguesa, aí alto e para o baile. Por isso, lá em casa não havia fostes nem viestes, nem hades nem quaisqueres, nem irá-se, nem virá-se, nem meter-se, nem porque é queres, nem prontos. Mas vivia-se uma crise permanente. De perna trançada no sofá, o pai punha os óculos de ver televisão. Gritava para dentro ao bater das 8. Hora nacional, Suzete! E ela precipitava-se da cozinha, com o pirex da lasanha descongelada, e sentava-se ao pé do pai, ainda com as luvas do forno calçadas, um pouco debruçada para a frente, como se cheirasse em direto a corrupção de Portugal. Que vergonha! Dizia. Estamos acabados, dizia o pai. Isto daqui para a frente é só putas e campos de golfe. A mãe olhou numa censura, por causa do miúdo. Era por estas e por outras. Lá se abastardava a língua portuguesa. Vamos ser a República Dominicana da Europa, concluía o pai, a tentar apagar o mau passo. Mas sem os cocos. Todas as noites se abatia sobre eles uma nova decepção. A guerra do Iraque sempre os distraía do fado nacional. Mas o pai achava que era manobra deles, para não se falar no desemprego e na crise da economia. E enquanto o país se sentava a ver pedofilia, o pai comentava que ninguém queria saber da crise da cortiça e que Portugal era um país a prazo. Alguém já se apercebeu de que dentro de 10 anos todas as rolhas serão de plástico? E o país a gastar milhões com o bicho da cortiça? Eles querem lá saber! Dizia a mãe. E Carlos encolhia-se. Começava a ficar consciente das unhas dos pés. Detestava que os pais falassem por cima do som da televisão. A doutora Formosa, pequenina, cheia de minúcias competentes, era intensamente dedicada às suas turmas, que enchia de objetivos, mapas, gráficos, palavras cruzadas, vídeos, outros complementos didáticos e toda a casta de estratégias motivacionais. Tinha pelo Carlos uma afeição especial. Achava-o reservado e sonhador, como ela própria o era, no fundo. O entusiasmo da Formosa pela época camoniana só tinha igual na delícia da lírica, que funcionava muito bem com os meninos e as meninas do nono ano. nada que se comparasse ao sucesso do fogo que arde sem se ver, delírio de risinhos e bilhetinhos pela turma, mas mesmo assim, elevando a voz para o grandioso, Formosa tinha-os na mão. As armas e os barões assinalados ainda lhe davam, ao fim de 15 anos de docência, algum tremor. Uma exaltação melancólica das coisas que, tendo sido, foram o que foram e davam saudade do tal futuro que nunca seria. Porque entre o quinto império do mundo, que ela não sabia exatamente o que era, e esta Europa do comércio e da indústria, de onde o espírito escapara. Mormente o épico, Formosa olhava para as mesmíssimas grades nas janelas do imenso abarracamento temporário de anexos e pré-fabricados em que passava os dias. Grades a que também o Carlos arrimava os olhos, perplexo com os versos que lhe propunham. Parece que ser português era ter sempre vontade de fugir. De ir por aí fora, com barões ou sem barões. Buscar era coisa de grandeza. Ficar punha nos doentes, naquela moinha que encosta, os histéricos, pegados ao esgar perene dos anúncios. Andou ali, um bocado a brincar com o lápis, por cima dos quadradinhos. O Gama era herói épico, na senda dos grandes heróis da epopeia grega. Quem era o protagonista da Ilíada? Aquiles, Ulisses, Homero. O Carlos arriscou Aquiles. Depois arriscou Aquiles e pensou de novo. A vida toda era um concurso. Era uma adivinha em que os vencedores davam saltos e socos de alegria no ar. E os vencidos dedicavam de olho enxuto a derrota aos vencedores. Isso aprendia-se e treinava-se. No resto, talvez acertasse por acaso. O Carlos confirmou Aquiles por exclusão de partes. Botou-lhe uma corzinha e foi para a gramática. Nisto só trabalha que bem sabia que depois que levasse esta certeza, armas e naus e gente mandaria. Manuel, que exercita a Suma Alteza, com que a seu jugo e lei sometria, das terras e do mar a redondeza, que ele não era mais que um diligente descobridor das terras do Oriente. Sete ques! Felizmente aqui não tinha de perceber o sentido, só de dizer o que era cada um dos ques. O Carlos, que gostava sobretudo da Neide, da forma como penteava o cabelo com o que houvesse à mão, madeixas penduradas nos lápis, enroladas nos pincéis da educação visual, a franja agarrada à cabeça por bocados de fita cola, trancinhos, puxos, ganchinhos coloridos. Já comeste a Neide? Brincava o Flávio. O Carlos, que gostava, pronome relativo. Repara que na mesa lhe tinham feito um grafite dos Aero Kids. O qual dissera-lhe a mãe. Assim, sabes sempre, quando puderes substituir por o qual, Manuel, que parecia evidentemente relativo. Que bem que sabia que, aí o Carlos ficava-se. Mas não eram os sacanas dos que's todos relativos? O Flávio apanhou o olhar para Neide, mostrou-lhe a língua, riram os dois. O Flávio levantou três dedos, também estava com dificuldade nos quis. Que bem sabia que... Quem sabe sabe alguma coisa. E o Carlos, depois de deitar um fugaz olhar significativo à professora, esticou o dedo médio na direção dela, e o Flávio fungou de riso. Formosa desviou os olhos, não quis intervir. Viam que tiveram uma ideia de repente, e puxou de um papelinho. E o Carlos, abandonado, teve de voltar à solitária tarefa lusíada. Olhou para o Elia um segundo antes de ele desmaiar. Alguma coisa lhe chamara a atenção, talvez um suspiro prévio, uma anomalia na circulação do ar na vizinhança dele. Formosa precipitou-se do estrado, acorreu aflita a amparar o rapaz que escorregava para o chão. As raparigas da sala dividiram-se imediatamente, umas trataram práticas de tentar ajudar na emergência, outras enervaram-se. O Idalino levantou o arcabouço da carteira, pegou no Elia por baixo do braço e levou-o até à janela que Formosa abria. Não acordava. As raparigas olhavam para a folha do teste e depois para a cena bíblica familiar. O louro Ilia, esquelético, lívido, com os grandes tênis de palhaço, desmaiado ao colo de Formosa. O Idalino saía para pedir ajuda. Carlos viu-o, tão nítido como num videoclipe. Parado e lançado, de mão no puxador da porta e o resto das coisas suspensas na sala nas suas posições relativas. Baixou os olhos para o teste. Fez o possível por ignorar um sentimento de piedade, de compaixão. Mas o coração batia aos saltos. Não havia volta a dar-lhe. Lembrou-se que havia outras exceções do que. Era relativo, sim, mas também conjunção integrante.